561, decolou ao 03, chama o controle de Salvador, 119.8. Salvador, oito. Salvador, gol, 1561. Gol, 1561, contato radar, via Salvador, Salvador, no fundo paranico de voo 360. Via Salvador, 360. T3520, prossiga. Você tem alguma fotonal da cópia? Afirmo, T3520, autorizado. João Pessoa, via Ampizu 17, nível 370. Decola 10, primeira curva à esquerda, na subida Pucajã, Maracaju, 5154 é o transponder, 119.8, controle Salvador. Está autorizado para João Pessoa, levado a 610, o perfil da PUCA, Jama Aracaju, primeira curva, 6754, é o transponder, 198, é o controle do T3520. T3520, correto, reporte pronto, pushback acionamento. Está pronto, cara, pushback acionamento, volta a 0. Usado pushback acionamento, reporte o táxi, T3520. Nível de reportar para a senhora. Argentina 1911, Salvador Tower. Yes, go ahead for Argentina 1911. Argentina 1911, your IFR plan on my system is 0, available is 0730 Zulu. Did you make a DNA message? No, we didn't. Our dispatcher is going to correct the error. Hello, 911. We had copied that you are correcting the error and your plan will be available before 0730. Yes. That's correct? Autorizado direto do Oxo. Direto do Oxo, Argentina 1911. Stand by AT clearance, please. I contact Recife Center. Okay, standing by for ADC clearance, Argentina 1911. Uno China Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251, 235, boa. Argentina 1911, right copy? Go ahead. Argentina 1911, cleared. Sierra Alpha Echo Zulu. Sierra Alpha Echo Zulu. Flight level 380. Departure runway 10. After departure, right turn. Sanvu 1, departure. Sierra Alpha November Victor Oscar 1, departure. After fly heading Leda, Lima Echo Delta Alpha Leda. After fly heading Bokilo Delta, Oscar Kilo Lima Uniform. Your first LA is Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo. After confirm your flight plan route, is called 5411 Salvador Departure Control 119.8. Roger, we are seated to Estrella International, flight level 380, departure runway will be 10, departure will be Salvador 1 Alpha and the Sur, Leda intersection, then direct to Roblo, and squawk 5411. 5411 is correct, your flight level is 380, your first array is Upper Zulu 44, after Sierra Golf Romeo, after confirm your flight plan route, Argentina 1911. Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Argentina 1911. Your flight level is 380, Argentina 1911. 380, yes. Clear the pushback and start up, come ready for taxi, Argentina 1911. Clear for pushback and start, call you back for taxi. Follow 3530 para o taxi, o POB é de 151, alternando Maceió com 12:30. 3520, reposte no ponto de espera pronto, ajuste ao altímetro 1013, o taxi vem para o Índia. Ativo, com o espalho, vai importar ponto de espera pronto, 3520. Oi, Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca Alfa Vitor Uniforme, pátio 3. Prossiga. Para ingresso no pátio principal, o Avianca Alfa Vitor Uniforme. Victoria 3520.010, pronto, vamos lá. Plan 3520, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 040 graus, 029. Alinha e decola, pistão 0, plan 3520. Salvador, o 1161, autorização Guarulhos. Gol 1161, Guaricópia, prepare Sambo 1, transição Dóquilo. Ok. Gol 1161, correção, é Sambo 1, transição Mótiva. Obrigado. Olá, Argentina 1911, cadê? Pushback, hello. Argentina 1911, approved pushback and startup report red detect. We're all ready. Adiante, próximo 0330. 3520, autorizado da colapso, estou no 0, vento 030 graus, 029. 3601, está no 2, gente da Eco para cópia. Aguarde cópia, Ultra 3601, prepara a saída, São Bruno, Leda Morte, vai chamem 1 no 8, decimal 6. Vai chamar a 118 também, confirmando qual é a saída, certo? São Bruno, Leda Motiva. Junco 1, Leda Motiva. Negativo, Sanvo, Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar, Uno, Sanvo, Uno, Leda, Mótima. 520. Tá, 3520, contato radar, via Seu da Pucra, suba para nível de voo 370. Seu da Pucra, 370, em ascensão, 3520. Na guarda de cópia, número 2. Protocolo Argentina 1911, finally ready for taxi. Argentina 1911, taxi approved via April 1, taxi India, when ready, report ready on holding point, runway 10, Canadian 1013. QNH 1013, taxi via the apron, then India, y call you back on ready for the takeoff. O Salvador 1161 está pronto para pushback acionamento 08. Voo 1161, autorizado Serra Brava, Golfo Romeo, via Brasil 10 até Taubaté. Nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, decolada 10, primeira curva direita. Transponder 5402, frequência do controle Salvador 1198. 360, perdulo 10, Taubaté, decolada 10, curva direita, na Sanvo 1, Motiva. O transponder 5402, 194, controle Salvador está pronto no 08. 1161. Controle 119.8. 19.8. Gol 1161, cotejamento foi correto. Correndo com a equipe de solo após a passagem do bang da Argentina, que segue em direção ao ponto de espera, está autorizado para o chibé que está no portão 08. Pode transportar. Só que após a Argentina, está autorizado o gol 1161. Oi, Salvador, aqui é o Avianca Alfa Vitor Uniforme. Alfa Vitor Uniforme, mantém a posição. Aguarde para ingresso no pátio principal. Positivo, senhor. Mantendo a posição e aguardando a orientação. 3601 no ponto 4. Passeira. 3601 autorizado. Serra Bravo, Serra Papá, via Pézulu 10 por base. Seu Pézulu 6. Posmo foi seguir conforme a nota do plano de voo. Nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Motiva, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5404, controle Salvador 119.8. 360 aprovado para São Paulo, Zezolo 10, o Baga Zezolo 6, Bosque, Confine, São Móvel, Zezolo 35, decolada Sanvo 10, com curva direita na Sanvo 1. Transição Motiva, 198 controle, 2404. Sou 3601, o cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Portão 02. Chama centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Chama centro Recife 2685 25 45 até 3520, uma boa noite para TV. Power Tower Argentina 1911, holding point, runway 10, ready for takeoff. Argentina 1911, clear to line up and take off, runway 10, wind calm. Line up and take off, runway 10, Argentina 1911. Taxi 1161, PAB 169, alterna Galeão, 2 horas, 4 horas e 10 minutos. Gol 1169, táxi autorizado para o ponto de espera, pista 10, via Pátio 1 e Taxi Índia, reporte pronto quando lá, o ajuste 10 no 3. Pátio 1, Índia, reporta, com espera, com 1013, gol 1161. Alfa Fonte, espera aí, Índia, gol 1161, tá pronto. Gol 1161, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Ali mantendo a 0, 1161. Né? Tô 3201, né, escuta? Prossiga. Tô chamado para início do curso. Now we will the contact quantity for 7380 via some one departure. Number two departure, 119 and decimal 8. Okay, climb to file level 380, Argentina. Salvador aqui, ó, vento, Alfa Vitor Uniforme. Alfa Vitor Uniforme, autorizado. Ingresso no pátio principal, agilizando para o portão 04, reporte alterno. Obrigado, senhor. Aviento Alfa Vitor Uniforme, seguinte. Mantendo o reboque de apoio 4. Obrigado. Sou Salvador, muito bom dia. Aqui é o Golf Mike. Na posição Ono Lima do pátio 3, solicitando autorização de reboque para o pátio principal, posição 08. Golf, Mike, confirma a posição no pátio principal? Ono Lima. Golf, Mike, sim, já guarde para lá, é bom. Ok, no aguardo, obrigado. Alinhado pronto, 990, 1161. Gol no 161, mas é possível. Gol pro Mike, autorizado o início do rebote, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, obrigado Golf, Golf Mike, me dando início no reboque, reportarei para ingresso para o futebol. Gol 1161, autorizado a colar a pista no zero, vento cabo. Iniciando 1161. Uno, 1161, decolado aos 30, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, obrigado. 23601, autorizado para o chuveiro de cancelamento, portão 02, após campo para o táxi. 60. 360, está desviado à direita, alguma pro lá na frente? Salve. Salve, obrigado. Yeah. Torres, Salvador, aqui o Avianca, Alfa Vitor Uniforme, já estacionado na posição número 4, base principal. Obrigado e um bom dia. Thanks, bom dia. Gino 1911, stand by. Stand by. Serão 1161? Gol 1161, pra seguir. Pode acelerar abaixo do 100? Tá sim. Pode acelerar? Gol 1161 autorizado. Argentina 1911, fly heavy W. Fly heavy W, thank you very much, Argentina 1911. Motiva, 1161. Gol 1161, vou ler da guarda de coordenação. Ok. Argentina 1911, call receiver center frequency 125.1, if unable 128.35. 125.112835, Argentina 1911, so long. Gol 1161, vou direto pro base. Pro base, 61. Bom dia, informação, Fox 3399, 3399, Fox, curso, guarde 4, prepare o Tango 1, transição Mate. Tango 1, Mate, aguardando. 601, autorizado táxi via Índia, recorte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro 10 no 3. Contará, ponto de espera, 3601, pela Índia. Salvador, Gol, Golf, Golf Mike, para ingresso ao pátio principal. Golf, Golf Mike, autorizado ingresso, posição 08, reporte ao término. Ok, obrigado, reportaria ao término, obrigado. Azul 2849, Guaricópia, prepare Arbor 1, transição elétrica. Salvador, Gol, Golf, Golf Mike, aeronave parqueada na posição 08, do pátio principal, obrigado, bom dia. Golf, Golf Mike, bom dia. Salvador, 3399, um minuto. O 3601 não tem chamada? 3399, protocolo? Protocolo. 3399, autorizado, Serra Brava, Golpe Romeu, via Piazulo 1-0 até Taubaté, nível de voo 340. Saída Sambo 1, transição Mótima, decola da 1-0, primeira curva direita, transponder 5422, frequência do controle Salvador, 1-1-9-8. Confirmo, transponder? 5422. 3399, cotejamento correto, aquático pronto para puxar para questionamento, portão 09. Não, obrigado. Alô 2849, pronto, 4. Tanto 3601, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 130 graus, 049. Alinhar e decolar, 3601. Gol 1229, para custar de curso, aguarde cota número 2, prepare Sambo 1, transição Mótima. Tá. 2849, aguarde minuto cota. Capitão 3601, decolado aos 49, chame controle Salvador, 119-18. 19-18, 3601. Tá, 3601, boa noite, contato no radar, via saída São Bruno, suba para a nível de voo 360. Tá, 360. Tá, voa Tausop, onde intercepta Pézulo 21, da cola down no zero. Primeira curva direita, transponda 5420, frequência do controle Salvador 119-8. 360 autorizado, da cola da 10, Arthur 1, curva direita, leve. As 2849, cotejamento correto, resposta pronto para pushback e estrenamento. Portão 01. Voo 1229, pronto, cobre. 1229, pronto. Voo 1229, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, Upézulo 10 por Bave, Upézulo 16 por Osmo, após segue conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 360, saída Sambo 1, Leda Motiva, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5431, frequência do controle Salvador 119-8. Autorizado São Paulo, nível 360, 10 por Bave, Economia, Posição, Rota, Transporte, Banco. Decola 10, por Bave, Sambo 1, Leda Motiva, Código 5431, Gol 1229, o treinamento foi correto, a resposta pronto para o pushback e acionamento. Portão 10. Plan 3399, portão 09, autorizado para o pushback, saneamento, reposte pronto para o táxi. Para o táxi, Pan 3601, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 21, pushback, acionamento, azul 2249. Azul 2849, autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o ataque. Sente autorizado, 2849. Azul 2849, mantenha a posição, aguarde para o push. Azul 2849, mantenha a posição. Mantenha a posição, 2849. Então 3399, autorizado ataque para o ponto de espera, pistola 0, via parte 1 do taxi ainda, quando pronto, torre. Corrigindo, resposta pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 3. 0 no 3, autorizado ataque, mantenha a posição, camarada 3399. Azul 2849, coordenem com a equipe de solo. Após passagem do airport da TAM, que segue em direção ao ponto de espera, está livre para continuar o pushback e após plantar o tanque. 3399, próximo ponto 010, pronto. Tô 3399, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 070 graus, 049. Autorizado, alinhar e decolar, pista 3399. Chame a 075, aguarde cópia, prepare Sambo 1, transição Mótica. Dan 3399, decolado ao 02, chame controle Salvador, 119, decimal 8. Controle Salvador, 3399. Controle Salvador, 3399, Sambo 1, cruza 1100 metros. Dan 3399, contato radar, via 6 da Sambo 1, suba para nível de voo 340. 360, saída Sambo 1, Leda Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5427, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8.